Sobre o IDJ e já vamos ao encontro de Marcelo Brissac em mais uma edição de Poesia Sonora. A voz livre, Poesia Sonora. Poesia Sonora. Poesia Sonora. Poesia Sonora. Começamos agora mais um programa desta série, A Voz Livre, Poesia Sonora. Hoje vamos ouvir alguns poemas do CD Poesias para Escuchar con los Ojos Cerrados, homenaje a Clemente Padín. Clemente Padín nasceu na cidade de Lascano, no Uruguai, em 1939. Ele é poeta, artista visual, performer, videoartista e diretor de revista. Padín fez a Faculdade de Letras e Educação na Universidade da República do Uruguai. Na época da ditadura militar no Uruguai, de 1973 a 1984, ele era oposição ao regime e, por causa disso, ficou 2 anos na prisão. Depois de 1984, conseguiu seguir o seu trabalho artístico e literário. Foi traduzido em muitas línguas, como inglês, português, francês, italiano, húngaro, holandês e russo. Atualmente trabalha com uma revista na internet de arte contemporânea e novas tendências, a Scanner Cultural. Os livros de Clemente Padín já foram publicados na Europa, Estados Unidos e América Latina. São mais de 20 títulos sobre poesia visual, poesia experimental, ensaios críticos e muitos outros. No seu livro de autor, La Poesía es la Poesía, de 2001, tem um poema que se chama Homenaje para John Cage, que é composto somente por uma linha que diz Poema para leer con los ojos cerrados, ou seja, poema para ler com os olhos fechados. Este texto minimalista presta homenagem ao compositor, ensaísta, poeta e músico americano John Cage. E na apresentação, o artista deve estar com os olhos fechados ou tapados, para que o poema possa trazer aos ouvintes todos os nossos outros sentidos, como olfato, tato, gosto. O CD Poesias para Escuchar con los Ojos Cerrados, homenaje a Clemente Padín, foi lançado agora, neste ano de 2021. Já faz muito tempo que o Padín realiza suas apresentações de poesia utilizando poemas visuais e ou transcrevendo para performance cênica ao vivo. Esta foi a proposta deste lindo trabalho neste álbum. Os artistas envolvidos pegaram poemas visuais, autorreferenciais, sonoros, fônicos ou performáticos de Clemente Padín e transportaram para a dimensão sonora, com a liberdade para que cada artista retrabalhasse as peças da forma que quisesse. Lindo trabalho! Vamos começar a ouvir algumas peças desse CD com a obra de Clemente Padín. Começamos com Letrismo 5, de Clemente Padín, com desenho sonoro e vozes de Sabrina Lastman. Depois, o Poema, de Clemente Padín, com desenho sonoro, voz e guitarra de Bardocan e Polo Pires, também no baixo e na guitarra pontuada. E neste final de bloco, Descubrimiento del Fuego, de Clemente Padín, com desenho sonoro de Luiz Bravo, fez a voz, e o Federico Eisner, no baixo elétrico, efeitos e loopings. Aliás, o Federico faz parte do grupo Orquestra de Poetas do Chile. V-I-8 LSD O-N-U-U

ouvimos Descobrimento del Fuego, de Clemente Padim, com Luiz Bravo e Federico Eisner. Antes ouvimos Poema, também de Clemente Padim, com desenho sonoro, voz e guitarra de Bardocan e Polo Pires, no baixo e na guitarra pontuada. E, em primeiro lugar, Letrismo 5, de Clemente Padim, com desenho sonoro e as vozes de Sabrina Lastman. Hoje, o programa Voz Livre Poesia Sonora está apresentando algumas peças do CD Poseías para Escuchar com Los Ojos Cerrados, homenaje a Clemente Padim, e que foi lançado agora, neste ano de 2021. Seguimos com mais poesias de Clemente Padim. Vamos ouvir agora Fragmento de Alícia em Chamas, de Clemente Padim, com desenho sonoro do Duo Pereira San Martín, que é formado por Santiago Pereira nas vozes, na manipulação digital, e Nicolas San Martín no áudio com várias fontes e a manipulação digital. Depois, Paso Molino, de Clemente Padim, com desenho sonoro do coletivo La Coqueta Editora de Poesia, que é formado por Lúcia Del Bene, Marcos Ibarra, Maria Laura Pintos e Felipe Poleri. Ainda, Padim Escucha, de Clemente Padim, com desenho sonoro de Marcos Vazan, que fez a voz, o megafone e a manipulação digital. E, por fim, Poética, de Clemente Padim, com Regina Ramos na voz. Una antorcha lumínea los guía hacia los infiernos de la tierra. El fuego en el centro, el suero en el centro, el juego en el suelo, el cuero en el suelo, el sueño en el suelo, el cielo en el huevo, el centro en el fuego, el fuego en el hombre, el hombre, la tosa cae, la calle, la calle, el hombre, y frío. Y la paz de los altares. Buenas noches, mi nombre es Virginia Bolten, reportera del Popular, en un podcast directo para usted desde el día de los hechos. Hoy es 17 de abril de 1972 y fue asaltado el local de la seccional 20 del Partido Comunista por más de 500 efectivos militares, policiales y paramilitares. 8 obreros comunistas fueron asesinados. El hecho de sangre ocurrió a partir de que el 15 de abril se declarara el estado de guerra y fueran atentados numerosos domicilios particulares. Desde el mismo lugar de los hechos, entonces, en la calle Agraciada 3715, les contamos a ustedes lo que está ocurriendo en este mismo momento. Adelante, mi compañero Marco Paskovich. Estela. Memorial. Paso Molino. Paso Molino. Paso Molino. Paso Molino. Paso Molino. Paso Molino. Paso Molino. Paso Molino. 27 de abril de 1972. Montevideo, Uruguay. Uruguay. Uruguay no más. Te parió, hijo de la concha de tu madre. Padín, escucha. Tu lucha. Escucha. Tu lucha. Escucha. Nuestra, nuestra, nuestra, nuestra, nuestra, nuestra, escucha. Poética. Los artículos determinantes, los sustantivos masculinos o femeninos, los verbos flexivos, los complementos directos, los adicionales de tiempo o modo, los adverbios de lugar, los pronombres personales, los declarativos de situación, los puntos y comas, la sintaxis, el verbo, la rima, la antirrima, la métrica, las expresiones interrogativas, el texto, la poesía, las poéticas, todo a la basura. Ouvimos agora Poética, com Regina Ramos. Antes, Padim Escucha, com desenho sonoro de Marcos Vazan. Antes ainda, Paso Molino, com desenho sonoro do coletivo La Coqueta, editora de poesia, com Lúcia Delbene, Marcos Ibarra, Maria Laura Pintos e Felipe Poleri. Em primeiro, ouvimos Fragmento de Alícia em Chamas, com desenho sonoro do Duo Pereira San Martín. O duo que é formado por Santiago Pereira e Nicolas San Martín. Então, essas foram as peças, algumas peças que estão nesse CD, lindo CD, que se chama Poesias para Escuchar con los Ojos Cerrados, homenaje a Clemente Padín, que foi lançado agora neste ano 2021. E para saber mais ou adquirir esse CD, você pode ir no site bandcamp.com, bandcamp.com. E daí, se você colocar lá na procura Clemente Padín ou então Santiago Pereira, você entra na página do Santiago Pereira e lá tem o CD. Vale a pena, é histórico. E é uma homenagem ao Clemente Padín, que acabou de completar, neste ano, 82 anos de fazer, de criação e de invenção. Salve, salve! Então, ouvintes, assim a gente chegou ao fim de mais um programa Voz Livre Poesia Sonora. Toda quarta, aqui na Rádio Morabeza, dentro do programa 40 Graus. Sempre a partir das 13 horas e 12 minutos da tarde, no horário, esse horário do Brasil. Então tá, espero vocês na semana que vem. Tchau. Voz Livre. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Produção e apresentação, Marcelo Brissac. Maiores informações, poesiasonora2000@gmail.com. A Voz Livre com Marcelo Brissac aqui no nosso 40 Graus de Morabeza. E o programa chega ao fim. Estaremos juntos amanhã depois das 3 ou depois das 10, conforme a hora que estiver a ouvir-nos.